Chegando agora para o segundo bloco, onde vamos falar da prova que ocorreu no Kansas, da Sprint Cup, realizada no sábado. Primeira prova noturna, né? Assim como tinha sido a da Truck no Kansas, eu acabei não mencionando. É, a vitória ficou com o Jeff Gordon, após um domínio impressionante de Kevin Harvick. Né? A Hendrick conseguiu colocar também o Casey Kane, dando um ar da graça no top 5, acho que o primeiro dele no ano. E o Dale Earnhardt também chegou no top 5. Jimmy Johnson acabou em nono, sofrendo com um carro cheio de problemas. Bom, vamos lá, já fiz um pequeno resumo, mas não disse nada do que aconteceu aí no Kansas, então eu vou trazer o Leonardo Guina e o Hélio Lima para destacar aí o que eles viram lá, e depois nós vamos debater um pouco o que aconteceu no sábado à noite lá na 5 Hour Energy 400. Bom, então a corrida no sábado à noite foi uma corrida muito boa da Speed Cup, com certeza tem vários destaques, já começando com a vitória do Jeff Gordon. Jeff Gordon chegou a sua vitória de número 89 na Speed Cup. Então, com certeza, esse é um número que hoje em dia é muito difícil chegar a esse número. Tanto é que ele já está aí na África, ele já faz 23 anos já. Então, assim, vai ser um número difícil alguém alcançar um dia. Então, parabéns ao Jeff Gordon pela sua vitória, uma vitória que foi conseguida na raça mesmo. E temos bastante destaque. O meu destaque aqui, não vem merecendo, mas pelo trabalho dele que ele conseguiu fazer, é o Casey Kane. O Casey Kane terminou a corrida em terceiro, fez uma boa corrida, uma corrida equilibrada, uma corrida como sempre esperamos que ele faça, né? Tanto é que é o melhor resultado dele esse ano, sendo corrida em terceiro lugar. Ele chegou a liderar algumas voltas, chegou a mostrar algum momento que estaria assim lutando pela vitória. Então, enfim, o Casey Kane deu uma reacendida aí no ano dele aí, talvez já tentando fazer alguma coisa, né, para esse ano. Outro destaque, com certeza, é o Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Jr. continua muito foda, continua fazendo corrida boa, atrás de corrida boa. Terminou a corrida em quinto lugar. Marcou mais um top 5 esse ano agora. Né? Já são 6 top 5 no total. Então, depois o pessoal ainda reclama dele ainda. Né? Então, tá aí o trabalho dele. Com certeza, um ótimo trabalho do Dale Earnhardt Jr. Terminou a corrida em quinto lugar. Marcando mais um top 5 para ele. E outro destaque meu, esse aqui não vou destacar, mas eu vou deixar para vocês aí se matarem destacar, que seria a Danica Preto, mas outro destaque meu com certeza é o Eric Almirola. O Eric Almirola mais um ano fazendo boa sequência de corrida, terminou a corrida em oitavo lugar, marca o terceiro top team desse ano, esse oitavo lugar é o terceiro top team. E assim, ele vem em crescente evolução. Tô gostando de ver esse ano, ele já foi terceiro em Bristol esse ano, repete o oitavo lugar de março. Então tô gostando de ver o Eric Minola, tá andando bem, fazendo bem o seu trabalho. Poderia até se caprichar um pouquinho mais, fazer um melhor ainda o Eric Minola. Então tô gostando de ver, ele fez uma boa corrida também sábado à noite. E com certeza ele vai melhorar esse desempenho dele aí até o final do ano aí, vai melhorar. Eu quero ver ele um pouquinho melhor na tabela de classificação. Hélio? Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro destaque, né? Não poderia deixar de ser o Jeff Gordon, né? Venceu pela primeira vez do ano, né? Finalmente, o líder do campeonato chegou ao Victor Lane. Na minha opinião, o Gordon, com isso aí, né? Acabou se garantindo no Chase. E vamos ver, né, se ele vai continuar com essa consistência, né, porque parece que o Gordon chegou num nível com a sua equipe de praticamente uma perfeição, né, lembrando que a NASCAR é um campeonato muito difícil, onde qualquer erro você pode ficar fora de uma corrida, e aí a sua pontuação vai lá para baixo, né. O Kevin Harvick, né, como não podia deixar de ser, né, muito forte durante o dia, né, acho que é a terceira ou quarta vez no ano que ele é o piloto dominante, né? Acabou não vencendo por muito pouco. Na última volta, o Gordon teve um problema com o gráfico ali. O carro dele acabou ficando ruim por muito pouco. Ele não tira o doce da criança, né? não tira a vitória da boca do Jeff Gordon. No terceiro destaque, o Kevin Kane, piloto que vem vivendo sua pior fase nos últimos anos, né? Ele foi muito bem durante a prova, chegou a liderar, terminou em terceiro lugar, acabou subindo 4 posições na tabela, né? Agora ele está só 12 pontos atrás do Austin Dillon, que é o último piloto que se classificou por pontos no Kane, né? O Dillon que é 14º. Agora o Kevin Kane, que era 20º antes do Campos, agora é 16º, né? Já é alguma coisa, né? Muito pouco para o carro, o piloto que é titular da Renfe, né? No carro 5. Aí vamos ver se o Kane em Charlotte, onde ele manda e desmanda, está num bom dia, ele consegue essa vitória que praticamente coloca no Chase sendo o 10º vencedor do ano. A Danica Pérez, que eu vou deixar para você falar, pelo que melhor que eu, melhor do que o Léo, você sempre defendeu a Danica, né? É, acreditando nela, né? Você é a pessoa indicada a falar dele. E o outro destaque é o Cal Edwards, né? Terminou em quinto lugar, em sexto lugar, né? É, com esse resultado ele foi para o quinto lugar do campeonato, né? Ele já tem uma vitória, já está praticamente tribulado no Chase, e o Edwards que vive dias onde a gente vai ouvir falar muito dele, né? Sobre renova ou não renova o Kalahauch, né? Esse burburinho que está surgindo sobre ele, né? E só lembrando aqui, né, dois grandes incidentes que a gente teve durante a prova, né? Dois fortes incidentes em pontos, nos mesmos pontos da pista, né? O Almendinger rodando e provocando aquele contato com o Landon Castro, né? A prova mais com a Neta também foi envolvido. E mais pra frente na prova, o forte acidente que o David Garner, Justin Allgaier e o próprio, deixa eu lembrar aqui, aquele forte acidente que a gente teve lá, né? Onde o Garner bateu forte, né? Foi até meio preocupante. Foi Allgaier, Gilliland, Hagan, Menard e Mears envolvidos. É isso. O Hagan, né, que no primeiro acidente, ele que tinha perdido o carro e se envolvido com o próprio Ryan Brooks também, né? Enfim, não foi bom dia pro David Ryan novamente, né? Ele que estava dele e destruiu o seu carro. É importante, né, vamos lá, sua opinião sobre Danica Pérez, Kevin Harvick, Jeff Gordon. Vamos lá. Sobre o Jeff Gordon, vou começar pelo vencedor da prova. É mais do que merecida a vitória. A equipe ajudou demais ele, né? Colocou ele à frente do Kevin Harvick. Que o Harvick também precisava do ar limpo. A gente tinha um Harvick. Engraçado foi até um comentário que eu fiz durante a prova, que a gente não via mais etapas assim, né? Essa é a 11ª. Há 10 provas a gente não via uma corrida em que o ar limpo era tanto fator como foi para o Kevin Harvick. Que no final das contas, o ar limpo não foi um fator para a vitória, porque o Harvick acabou ficando um pouco para trás e ele não conseguia trabalhar tanto bem o carro quando tinha um ar sujo, né? No final ele chegou a dar um susto no Jeff Gordon, né? Chegou colado meio carro, talvez, de diferença do Jeff Gordon, que acabou, acho que, ficando um pouco solto na 3 e na 4, que deu essa oportunidade. Se o Jeff Gordon ter o problema lá na 2, dar uma balançada lá na 2, o Harvick tinha ganho a corrida. O Harvick fez todo o trabalho, a gente não pode desmerecer, mas na hora de colocá-lo na frente, o time acabou pecando um pouco, né? E ele acabou sendo comprometido com isso aí. Casey Kane, 3º, não fez uma prova brilhante, né, mas acertou nas estratégias na hora de parar também. Uma coisa que complicou muito foi essas várias janelas, né, e o Casey Kane acertou a janela dele, conseguiu terminar em 3º. Joey Logano chegou a parecer que seria o cara a bater o Kevin Harvick, né, durante a prova, ainda finalizou no top 5, continua muito sólido, continua sendo um dos candidatos ao título, na minha opinião. Denny Hart Jr. é outro cara que anda, tá muito forte ainda na temporada, tá sólido ali no top 5, né, tá brigando em todas as etapas. Em Talladega ele deixou um pouco a desejar, mas voltou a mostrar trabalho no Kansas. Cal Edwards, o Hélio bem citou, né, terminou em 6º, já tem uma vaga no Chase garantida também, e agora eu chego na Danica Pérez. Então, a Danica, como que eu vou dizer, classificou bem, se encaixou com a pista, todos os carros da Stuart Haas pareciam estar fortes durante o fim de semana, incluindo Tony Stewart e o próprio Kurt Busch, que o Kurt Busch acabou se perdendo no decorrer da prova. E eu nunca, eu sou um que posso falar que eu nunca duvidei do talento, do potencial da Danica. O problema da Danica, na minha opinião, é adaptação. Ela sofre muito para se encontrar em todos os traçados, ela não consegue se encontrar. Ela não consegue achar uma linha boa, ela sofre. E se o carro não tiver 100%, como era esse carro, porque talvez se o Harvick tivesse com esse mesmo carro da Danica, hipoteticamente eles tivessem o mesmo estilo de tocada, talvez o Harvick colocasse uma volta no pelotão, entendeu? Como o carro da Danica foi muito bem preparado pelo Tony Gibson. Tem muito trabalho do crew chief nisso aí também. E a Danica, cara, ela é uma puta piloto, ela é muito boa. Só que ela precisa de um equipamento bom. Que ela tendo um equipamento bom, ela conseguindo achar o ponto da pista, ela faz manobras fantásticas, como foi aquela ultrapassagem em cima do Tony Stewart e do Dale Earnhardt Jr. de uma só vez, né? Tem que ter muito saco, né, para fazer aquela ultrapassagem lá. E a Danica, ela fazendo essas provas aí, ela mostra que ela não tá ali só por causa do patrocínio da Goldeni. Ela é sim talentosa, ela é uma boa piloto. E o carro passou na inspeção, que foi uma piadinha que todo mundo fez durante a prova, mas o carro tava legal, tava dentro do regulamento e é isso que eu tô te falando. A Danica, ela é uma boa piloto, ela precisa de mais tempo, ela precisa de entender melhor os traçados. Talvez a gente consiga ver ela andando melhor nesse tipo de shape aí, de uma milha e meia, com progressive banking e nesse formato de T aí. Mas eu tô curioso para ver como vai ser agora já em Charlotte, né? Um final de semana sem compromisso, qual vai ser o comportamento da Danica. Quase que certo, né? Se o Josh Wise, com a campanha do pessoal do Dogecoin lá, não for eleito no fan vote, a Danica, se não vencer o showdown, é quase certo, deve estar na All-Star Race, né? Assim, eu acho que o time tá acertando. Ela tem um ano de trabalho na Sprint Cup, né? Vamos colocar um ano e meio de trabalho. Ela realizou 10 provas em 2012, correu a temporada completa em 2013, ela está partindo agora para a segunda temporada completa. Deve ser a 50ª largada dela, 54ª por aí, eu nem procurei o número, mas serviu para mostrar que ela não é boba. Isso que é importante também, que se ela tiver um carro competitivo, que eu desconfiava muito que a Stuart Haas conseguiria fazer 4 carros competitivos. Então, nesse fim de semana, quem pegou um carro bom foi a Danica, e talvez o Kurt Busch não ficou com um carro tão bom. E talvez em outros finais de semana, o Kurt ficava com um carro muito bom e a Danica não. Então, assim, um time de 4 carros, é muito difícil ter 4 competitivos. A gente costuma ver a Hendrick até sofrendo com isso, mas o potencial da Hendrick, ela é fornecedora da Stuart Haas, então a gente não precisa nem comentar isso aí, né? E há quantos anos eles não têm 4 carros competitivos, né? E então, eu acho que assim, a gente precisa olhar com atenção o que a Danica vai fazer. Excelente resultado, a gente não precisa também ficar iludido que ela vai chegar em Charlotte e vai chegar entre os 10 primeiros, tanto no All-Star ou no Showdown ou na Sprint, na Cox 600, né? Mas, assim, em algumas provas, é bem possível que a gente veja ela trabalhando bem, andando para top 10, talvez para top 5, que eu acreditei em top 5 durante quase toda a prova, mas ela também, assim como alguns pilotos foram pegos nas estratégias de paradas, ela também acabou caindo nesse alçapão aí, mas mesmo assim andou muito forte. O Ari Calmirola, muito bem destacado pelo Leonardo, andou muito bem, a Richard também conseguiu dar um belo equipamento para ele. Né, não tivemos atrito entre Danica e Arik nesse final de semana, graças a Deus. Kimi Johnson disse que teve um carro arregaçado no final de semana, né, sem embreagem, tal, mas ele chega em nono ali. Só que tá precisando vencer já. Mesmo eu digo pro Kenseth. Outro que deu show, na minha opinião, é Kyle Larson. Continua andando bem, aparece no top 10, aparece no top 5, aparece no decorrer das provas, faz a propaganda da Target, não destrói os carros como o Montoya destruía. Então, assim, estou gostando bastante do trabalho do Kyle Larson. Bom, falar um pouco dos acidentes. A pista estava muito lisa, né? A gente teve várias rodadas, né? Inclusive, Bowyer, Hamlin, Ambrose e o Kurt Busch por duas vezes. Aí a gente teve o Jamie Mack com pneu furado e a gente teve dois acidentes um pouco mais fortes, né? Que foi aquele primeiro que colocou o pessoal meio lá do fundo lá, né? O Michael Annett foi envolvido, o David Hagan, o Landon Cassill e o Ryan Truex. É isso? Ou foi o Bowman? Não, foi o Ryan Truex mesmo, no 83. Temporada lamentável do Ryan Truex, na minha opinião. Podiam tirá-lo do carro, dar o carro para outro piloto. Eu acho que faltou trabalho para ele na Nationwide. Eu acho que o Ryan Truex subiu sem bagagem. Subiu com dinheiro, na verdade, né? A gente sabe que a família do Ryan Truex, né, que é irmão do Martin Truex Jr., o pai deles é um grande admirador de corridas, patrocina dois carros, né, é a Best Pro Shops, né, que é da família Truex, patrocina o Tony Stewart e também o Austin Dillon, e eu acho que o Truex entrou com muito dinheiro para ficar com esse carro, e eu acho que é um passo maior que a perna para ele. Eu acho que esse carro podia estar na mão de alguém um pouco melhor, porque o Bowman, apesar do equipamento ruim, ele não está destruindo o carro. Às vezes ele consegue figurar bem na prova, dependendo da pista. Então, assim, eu acho que o Truex está muito mal mesmo. Eu estou tentando lembrar da dinâmica do acidente, mas se eu não estou enganado, ele nem encheu o carro do Hagan, que vinha meio solto, né? E o Hagan perdeu o carro, o Truex bateu nele, aí eles desceram, pegaram o Cassio e o Michael Annett foi para a grama para desviar do acidente. Isso, foi exatamente isso. Tentando isentar um pouco o Truex de culpa, mas... Não tem vingado para mim, tá muito fraco. Ao menos nesse fim de semana ele vinha sendo um dos melhores pilotos, tinha os pequenos, não ia no nono, que ele ia no lugar. Só para deixar esse parêntese, assim, que pelo menos esse fim de semana ele vinha um pouco melhor. Ele largou em 31º, né? Ele largou à frente do Bowman. Eu acho que talvez deve ser a primeira largada que ele larga à frente do Bowman, né? Mas, infelizmente, ele acabou envolvido nesse acidente, finalizou em último na prova. E ele é um cara que ele vai correr riscos de não se classificar por algumas provas se ele continuar desse jeito. O acidente do Jamie Mack foi sozinho, né? Estourou o pneu, foi no muro, pegou fogo, beleza. Aí a gente teve o Allgaier, né, que acabou batendo forte, foi coletado pelo Gillan. O Hagan também foi envolvido, o Allmendinger, que foi que deu o start do acidente, Paul Menard também envolvido e Casey Mears. Agora eu estou tentando lembrar se foi o Allmendinger que perdeu o carro, né? E aí tocou no Justin Allgaier, o Justin Allgaier não conseguiu desviar do carro dele, aí o Allgaier subiu, aí o Gillan pegou o Allgaier, e aí o Hagan, o Mears tentou desviar, o Menard também, e o Hagan também acabou envolvido nesse acidente. Batida muito forte, o Gillan saiu meio torto do carro, mas já no hospital mesmo da pista ele foi liberado e ele vai poder correr em Charlotte. E aí depois nós tivemos uma do Buchão antes, né, tivemos uma do Buchão rodando na reta e depois uma do Buchão rodando na curva 2, que foi 60 voltas antes do final. Que mais de comentários da prova? Vocês estão ouvindo o som de um caminhão encostando aí? Deve ser algum caminhão trabalhando na prefeitura de Batatais, provavelmente, né? Que está estacionando. Você está dirigindo o caminhão, meu amigo Leonardo Guina? Não, é o vizinho aqui, ele chega tarde. Ele carrega o caminhão da empresa lá, que é onde ele trabalha. É um caminhãozão mesmo, um Volkswagen, muito bonito caminhão. Ah, sim. Então não é da prefeitura de Batatais trabalhando, é o vizinho. Não é da prefeitura. Maravilha. Bom, o Justin Allgaier era um cara que eu queria falar também, que antes dele acabar envolvido nessa salada que aconteceu lá, do A.J. Allmendinger, tanto ele quanto o Allmendinger estavam andando bem na prova. Figurando no top 20, top 15, às vezes, dando trabalho para caras graúdos, mas infelizmente acabaram envolvidos. Prova para mim lamentável para o time de Joe Gibbs. Melhor piloto foi o Kenseth em 10º. Né? Aí a gente teve o Denny Hamlin que rodou sozinho, pareceu que ia se recuperar, mas acabou entrando naquela janela ruim também de pits. Terminou em 18º. E o Kyle Busch foi o 15º, também entrou nessa janela de pits horrenda que aconteceu aí. Mas figurou lá na ponta. liderou uma volta na corrida, o Kyle Busch. Quer dizer que Kansas não é a mesma do Kyle Busch. Agora imagina no Chase agora. Abri uma página aqui, meu amigo, clandestino aqui, falando em inglês, que eu fiquei doido agora. Mas toca o bar. Eu estava falando do Kyle Busch no Kansas. É, então, imagina o Kyle Busch no Kansas e no Chase agora. Não vai passar no próximo corte de piloto, mas nem a pau. O Kyle Busch é mais um daqueles pilotos que morre, nada. O Chase... Morre, enterra, continua morrendo e não sai dali. O problema desse Chase aí é que uma corrida, como por exemplo o Kyle Busch, tem Kansas, que é uma prova que ele nunca vai bem, tem dizer assim, né? Ele tem essa pedra no sapato. Então, para ele, pode ser um divisor de águas no Chase, positivo ou negativo. Às vezes, se ele passar do Kansas, beleza. Jimmy Johnson não tem uma pista assim, né, no Chase. Eu acho que todas ele domina, assim. Então, Johnson é... E Kenseth também é um cara muito regular. Então, assim, acho que é muito regularidade, na verdade. E a cobra vai fumar mesmo, de verdade, lá em Miami, né, em Homestead. A gente vai ver, no final, os quatro que conseguirem chegar, os sobreviventes, né. Quem sobreviver, né, a essas primeiras 8 etapas aí, que chegarem nas últimas 4... E os que sobrarem das últimas 3 para chegar em Homestead, os 4 que chegarem lá, e vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda não concordo muito com esse campeonato, mas de qualquer forma, pelo menos a classificação está um trem estranho, porque a gente tem um Kurt Busch brigando para ficar no top 30 do campeonato, e ele já está no Chase, entendeu? Assim, é difícil, né? Não é uma coisa legal. Mas ele tem uma folga, né, pro top 30, são 52 pontos pro 31º, mas de qualquer forma é estranho. Eu consideraria muito estranho o andamento do campeonato. Ô Pedro, mas eu acho que é uma coisa positiva a gente ver o carro 41, né? Ali em 28º, 29º, porque só mostra como o grid da NASCAR ficou. Evoluiu, né? Já tem algum tempo, você viu, ano passado, acho que o carro da Danica, que ela não vinha bem, né? Em 26º, 27º, né? Até 32º, 33º lugar, a gente tem carro evoluindo, né? E o Léo vai concordar comigo, quando em 2007, 2006, eu acho que o Buchão, com esse desempenho, correria até o risco de ficar fora do top 30, né? É até um regulamento que eu acho que daqui uns anos... Se o grid da NASCAR continuar ficando forte, né? Que alguns pilotos de times bons, né? Voltam a correr risco de ficar fora desse corte. Com certeza, é. Na minha opinião, tinha que minimizar isso aí. Talvez serem, bom, 12 pilotos, sei lá. Mas acho que não tinha que ter mudado a regra, na verdade, né? Esse negócio de eliminatórias e definir lá em Miami é complicado, cara. Porque uma corrida em 12 define o seu destino no campeonato. E temos uma Talladega no meio de tudo isso aí. Tem uma Kansas pro Kyle Busch, entendeu? Tem Martinsville, que costuma também fazer vítimas. Então, assim, eu já falei várias vezes, eu não concordo muito com isso aí. Mas vamos ver o que vai dar, né? Eu não vou parar de assistir NASCAR por causa disso aí. Talvez eu possa não concordar com o vencedor, eu não sou obrigado, né? Porque a regra vai dar muita margem de interpretação disso aí. Né? Às vezes o cara fica comendo quietinho lá, de boa, e chega lá em Miami, ele põe tudo que tem e vence. E também as equipes vão... Se, por exemplo, você tem uma Penske, aí o Brad Keselowski bate no começo do Chase lá em Chicago. Aí já tá virtualmente fora. A Penske vai dirigir todo o trabalho dela pro Joey Logano. A Hendrick, mesma coisa, conforme os pilotos forem caindo, um só vai ficando com toda a atenção do time. Então, assim, já dá margem para isso aí também. Então, tipo, chegar em Miami, um cara da Gibbs, um cara da Penske, um cara da Roush e um cara da Hendrick, vai ser interessante, só que a gente sabe que vai vir todo mundo com força máxima. Eu não sei ainda, é difícil de analisar, porque a gente não viu como que é na vida real. A gente só está falando hipoteticamente, né? Mas eu não sei até que ponto é interessante isso aí. Mas para mim, o Chase por si só, ele já é bem justo. Né? É injusto por quê? Porque nós estamos falando de um esporte ou de uma categoria, modalidade, que assim, não envolve só o talento do piloto. Envolve uma série de trabalho. E tem um fator mecânico, que assim, quebrou, estourou o motor do caminhonete. É algo que não tem como se prever isso, se vai estourar ou não. É algo que está andando, de repente o carro está andando e de repente quebra. Então, assim, não consegue medir o talento do piloto. Aí eu faço uma pergunta, será que, pô, ele liderou 250 voltas e tem, no caso, 250 voltas, 267, já na volta 251 estoura o motor. Ele deixa de vencer a corrida e tem uma corrida lá em 20 e tanto, lá 30. Então, assim, até que ponto ali o talento do piloto valeu como parâmetro para medir quem realmente iria vencer a corrida, entendeu? Ou talvez, não sei, é até complicado falar. Assim, diferente, por exemplo, no basquete. O basquete é 5 contra 5, então você tem o jogador ali, e você nunca ouviu falar que o time perdeu porque a tabela quebrou. O time perdeu porque a bola furou. O time perdeu porque o rapaz estava sem tênis. O time perdeu porque o cara rasgou a camisa. Então, assim, você nunca ouviu falar isso, né? Até, por exemplo, no tênis. No tênis, eu estava assistindo o tênis, o Master Mil de Madrid. Eu vi o cara, ele estourou 4 raquetes na final. Então, assim, é difícil mensurar isso no automobilismo. Por isso que esse sistema de mata-mata em automobilismo é injusto. É injusto porque você não consegue mensurar até que ponto estava o talento do piloto, até que ponto ali é realmente o equipamento, até que ponto aquele equipamento ali aguenta. Eu sei que envolve todo um trabalho, então todo mundo tem que trabalhar junto, por ser um trabalho em equipe, mas assim, é um esporte que envolve muito também a sorte. O cara pode ter o melhor motor do mundo e quebrar. O cara pode ter o pior motor do mundo e não quebrar. Então é até complicado. Eu falo. Por isso que para mim é injusto, seja ela qualquer forma que for. O mata-mata é mais injusto ainda, e o chase por si só já é injusto. Então, essa é a minha opinião. E assim, a NASCAR tá achando que, igual o Permuton falou lá no Speed Week lá, falou que iria chegar, ver o pessoal chegar em Homestead e ver o pessoal se matando, se batendo, coisa que isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que se bater, alguém rodar o outro, vamos supor, o Kyle Busch tá disputando o título com o Daniel Hart Jr., o Kyle Busch roda o Daniel Hart Jr., fica a vitória e é campeão. Isso não vai ter. A NASCAR vai punir, tenho certeza que a NASCAR vai punir, a NASCAR entrou nessa linha de punição aí. Então, eu tenho certeza que é algo meio furado. Ah, eu acredito que não. Num caso desse aí, eles não vão punir, não. Nunca puniram, na verdade. Então, assim, não, eles acabam punindo. Você lembra aquele ano que o Montoya rodou? O Tony Sturge bateu no Montoya, o Montoya foi, rodou e foi. Não, punido. Mas aí é direção agressiva. Não, é direção agressiva, é outro negócio. Agora, se for um bump lá que a gente costuma ver aí, acho que não. Se não, bom, na. Sei lá também o que estava passando na cabeça dos caras para inventar uma regra de merda dessa aí, deve estar pensando qualquer coisa. Mas então, eu duvido muito que vão punir. Eu acho que o negócio vai ficar, não vai chegar a esse ponto, né, de precisar de um contato e tal. Mas por que mudar um negócio se já com o Chase estava dando certo? Pô, quem não lembra de 2011, Stewart e Edwards empatados em número de pontos? E chegaram primeiro e em segundo, a vitória definiu o cara em Miami. Então a NASCAR viajou nisso aí, entendeu? A NASCAR, quem chegasse na frente? O Tony Stewart acabou vencendo, entendeu? Mas, de qualquer forma, então, acho que assim, a NASCAR tá caçando pra cabeça, entendeu? Tá querendo arrumar confusão, tá querendo perder fã, tá caçando alguma coisa. Porque não pode, uma fórmula que tá dando tão certo, tá, tudo bem, Jimmy Johnson, 6 títulos e tal, metade dos Chase, quase, mais da metade, né, o Jimmy Johnson foi campeão, mas aí é um trabalho que tá sendo coroado, aí você querer mudar tudo por causa disso aí, não acho válido, mas vamos ver o que vai acontecer, né, difícil falar. Leon, você tem alguma opinião sobre esse assunto que nós estamos abordando? Olha, é um assunto bem espinhoso, né? A NASCAR, ela vê isso de acordo com alguns estudos que eles fizeram lá, não estou defendendo, né? Mas o grande objetivo era puxar a audiência para a TV, né? Que a categoria vinha sofrendo bastante, né? A audiência no Chase, né? Deve para concorrer com a NFL, né? Agora você teria, tipo, 4 finais, praticamente, prova decisiva, para garantir a próxima fase, né? Final em Miami, né? Eu, sinceramente, como você, eu acho que eu sou mais da sua opinião, Pedro. A gente não sabe como que vai acontecer. Eu sou meio pessimista, mas pode até dar certo, né? Então, vamos aguardar e ver o que vai dar no fim do ano, né? Só que eu acho que, para isso, a NASCAR tem que... ter coerência nas suas regras, nas suas bandeiras amarelas, nas suas ações contra pilotos, com ações, sabe? Ser coerente, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aguardar. Então vamos lá, vou puxar o campeonato para a gente já agilizar. Jeff Gordon lidera. Agora com uma vitória, né? Classificado para o Chase. A pontuação não importa, tá, gente? Esquece a pontuação. Só vai valer na hora que chegar em Richmond e acabar tudo e não tivermos 16 vencedores ou tivermos mais do que 16. Na verdade, nem tivermos mais do que 16, porque se tiver mais do que 16, quem venceu o primeiro está dentro do Chase. Então, Jeff Gordon lidera com uma vitória, Matt Kenseth não venceu, não está garantido no Chase. É um piloto que tem 8 top 10, né, nas 11 provas, o mesmo número do Jeff Gordon, só que precisa vencer, ainda está discreto. Kyle Busch é o terceiro, já venceu, está garantido no Chase. Apesar de 5 top 10 só e 3 top 5, ele está conseguindo terminar ali no top 15 em algumas etapas e está bem de pontos. Não abandonou nenhuma, outro fato importante. Dale Jr. é o quarto, conta com um abandono e uma vitória, já está garantido no Chase. Assim como Cal Edwards também tem uma vitória e um abandono, mas já está no Chase. Joey Logano, sexto, 2 vitórias, só que tem 2 abandonos. Jimmy Johnson não venceu ainda, mas também não abandonou nenhuma. 3 top 5 e 6 top 10. Ryan Newman em 8º. Eu falava para vocês que o Ryan Newman ia dar trabalho nesse campeonato. Uma pena que mudaram o certame. Agora vão ter que torcer para o Ryan Newman vencer uma. Ele costuma vencer. 4 top 10, 8º colocado. Greg Biffle, 4 top 10. Não venceu ainda, 9º. Brian Vickers em 10º, mostrando que a equipe do Michael Ott não está tão ruim assim. Não tem vitória também. Brad Keselowski, garantido no Chase, com 1 vitória, 4 top 10 e 4 top 5. Danny Hamlin, garantido no Chase, tem apenas 10 largadas, mas já tem 1 vitória, lembrando que ele ficou fora de uma etapa com um problema médio. Kyle Larson hoje estaria no Chase, já está à frente do Austin Dillon no campeonato de pilotos também. São 12 pontos de vantagem do Larson para o Dillon. No campeonato de rookies a diferença deve ser maior. Larson e Dillon estariam no Chase mesmo sem vitória. Kevin Harvick vem só em 15º, lembrando de uma sequência de 3 provas problemáticas, ele tem 2 abandonos, mas tem 2 vitórias já, está garantido no Chase. Casey Kane fecharia o Chase hoje, tem 1 abandono, não venceu ainda e apenas o 16º. 17º, Adiel Mendinger, 18º, Paul Menard, 19º, Marcos Ambrosi. 20º, Boyer. Ah, Casey Kane ia estar fora do Chase, porque a gente tem o Kurt Busch com vitória. Né? Nem classificado por Chase ainda, o nosso amigo Casey Kane estaria. Então, Casey Kane, Dale Mendinger, Paul Menard, Marcos Ambrosi, Clint Boyer, Arik Almirola, Tony Stewart, apenas 22º. Casey Mears, 23º. Jamie Mack, 24º. Jamie Mack levando uma surra do Kyle Larson. Rick Stenhouse Jr., 25º. Martin Truex Jr., que nem sombra do que o Kurt Busch fazia com esse carro 78, 26º. Dan Capetta, que ultrapassou o Kurt Busch no campeonato, é o 27º colocado. O Kurt Busch é o 28º, ia entrar no Chase porque tem 1 vitória. Só precisa se cuidar para estar entre os 30 primeiros. Apesar de que a folga dele é de 50 e poucos pontos para o 31º colocado, que é o Gillon. O 29º é o Justin Allgaier, se der uma sorte de vencer uma corrida, estaria no Chase. E o 30º é o Michael Annette. Muito interessante essa pontuação. Se o campeonato fosse por pontos, ia estar uma bagunça. Ia estar uma salada, muita gente grande de fora. Mas eu acho que tem muita gente grande também acreditando que vai vencer a qualquer momento. Então a gente tem que ficar atento para isso aí. Eu não acredito em 16 vencedores diferentes. Apesar de que a gente já tem 9 em 11 provas, né? Então a gente está pendente aí de 7 vagas só para o Chase. Mas eu não acredito que a gente venha a ter mais 7 vencedores diferentes. Apesar de que se a gente for colocar aqui, Tony Stewart pode vencer, McMurray pode vencer, Jimmy Johnson, Ambrose. Tô colocando os potenciais para trás um pouco ainda. O Arroz Doce, Michigan, ele ganha. Exatamente. Talvez um Paul Menard venha andando bem. Paul Menard, né? O Marcos Ambrose em misto. Marcos Ambrose nos mistos. O próprio Casey Kane numa dessa em Charlotte, por exemplo. O Austin Dillon, eu não descartaria ele, talvez em Daytona. O Kyle Larson em qualquer uma, do jeito que ele tá andando aí. Se a Ganassi acertar um carro, ele pode vencer em qualquer uma. O Vickers, a gente tem New Hampshire. O Greg Biffle em qualquer uma. E o Ryan Newman também colocaria em qualquer uma. Kenseth, sem sombra de dúvidas. Talvez o poder... Bauer. O Bauer, com certeza. Verdade, bem lembrado. Então, assim, nós temos pilotos com potencial para vencer e para deixar o negócio mais bagunçado ainda. Mas dificilmente, porque a gente tem visto já quem tem a famosa garrafa para vender, como diz Leonardo Guina e Galvão Bueno, né? Mas quem sabe, né? Talvez uma Danica Petri que não ganha em Daytona, por exemplo. Sei. É interessante por um lado, mas desinteressante por outro esse formato. Talvez a gente tinha que, sei lá, aliar vitórias com pontuação, né? Fazer uma média, alguma coisa assim, mas, bom, vamos ver o que vai acontecer aí. No final do ano a gente vai conversar a respeito disso. Veremos. Alguma coisa sobre o campeonato, meus amigos? Não, o campeonato, bom, o campeonato não tem muito o que falar em pontos, na posição, porque o que interessa mesmo é vitória. Venceu, tá dentro do Chase, não venceu, tá fora ainda. Pode tentar até por pontos, mas o negócio mesmo é vitória. Vitória se tornou um peso um pouco maior, vamos dizer assim. Então, Pedro Mugart, eu acho assim. É até curioso a gente ver a Toyota não muito bem esse ano e com os 3 primeiros colocados nos pontos, dá certo que é uma coisa secundária agora, né? Mas os 3 primeiros colocados, 2 pilotos da Joe Gibbs, né? O Bush em Pedreiro e o Kenseth ali em segundo, né? Outro ponto que eu acho curioso é que a gente já teve, depois de algum tempo, né, Léo? Uma prova onde você tinha uma possibilidade de poder ganhar a tática do combustível, né? Fato que eu acho que já fazia um tempo, eu pelo menos não via essa dúvida numa prova da NASCAR. E vai ser interessante porque depois de Pocono, da primeira Pocono, alguns pilotos que estão ali no top 20 do primeiro já vão estar numa situação que vai valer a pena arriscar. E para terminar, o exemplo dos pilotos que poderiam estar muito melhor na pontuação e não estão fazendo por estar sendo mais agressivo, arriscando tudo, o próprio Keselowski, né? Acho que um piloto poderia estar seguramente mais na frente, né? Mas como eu acho que ele, depois que venceu a sua prova, né? Ele está sendo muito agressivo e está perdendo algumas colocações, né? No bem do dia. Então, complicado, né? Vamos ver. E vai ser legal também para ver, talvez a gente chega com quem tem muito potencial para vencer e ainda não venceu, com sangue no olho para vencer, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Ainda estou curioso, porque a gente não vai ter talvez aquela emoção toda em ritmo, né? Da definição, das vagas e tal, mas talvez alguém precisando vencer, se tipo com 15 vencedores, e quem vencer de diferente se classifica, alguma coisa desse tipo. Vamos ver, tomara que a NASCAR tenha acertado. Eu não torço contra a categoria de forma alguma, apesar de eu achar que essa regra aí é uma porcaria, mano. Então é isso aí, moçada. Vamos finalizar esse bloco. A gente volta com os palpites para Truck Series, que faz etapa valendo pontos em Charlotte na sexta-feira. E a gente tem o Sprint Showdown e o Sprint All-Star, né, no sábado, todos no sábado, né, a corrida festiva. O Showdown define duas vagas pro All-Star, e o All-Star vale $1 milhão. Então, beleza, é isso aí. We'll be right back.